Rapaz, irmãos, irmãs, é com muita alegria, muita emoção, muita gratidão que nós vamos fazer a leitura do último capítulo de Josué e encerrar mais um livro da Bíblia lido com os irmãos. É realmente um momento muito especial. Eu creio que a palavra, e sei que muitos que estão ouvindo creem também, que a palavra tem um poder sobrenatural e é poderosa para nos apresentar ao Senhor. O Espírito Santo usa a palavra para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito gera, através também da palavra, um convencimento para que cada um de nós reconheça que Deus é o Senhor e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, tudo que Deus tem para nós passa nessa vida pela leitura da palavra, tanto a salvação como a santificação, o avivamento, o discipulado, o cumprimento da missão e o caminho para a glorificação. Então é um momento de muita gratidão mesmo que nós temos. Ler a Bíblia, eu sei que é a experiência de grande parte dos irmãos, irmãs. Ler a Bíblia individualmente já é uma bênção, é maravilhoso. Momento mais especial na vida de cada um. E ler a Bíblia em comunhão com os irmãos também é um momento muito especial. Então nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio. Ele permitiu que nós chegássemos até aqui e agora fica faltando um livro e eu vou avisar os irmãos já que vou pegar um livro pequeno do antigo ou do novo amanhã. E segunda, devo definir isso, a estratégia daqui por diante, pedindo ao Senhor a orientação. Mas nós teremos um pequeno livro para completar os 33 e chegar à metade da Bíblia, capítulo a capítulo. E depois, o tempo que o Senhor nos der, porque ninguém sabe, nem jovem, nem adulto, nem mais idoso, ninguém sabe quanto tempo tem de vida. Mas por isso eu digo, permitindo o Senhor, se Ele nos der mais 4, 5 anos, em novembro agora completo 5 anos que comecei esse compartilhar com vocês. E comecei com o Salmo 1 e agora chegamos à metade da Bíblia, claro que com a colaboração de uma equipe que nos ajuda, nem vou mencionar todos agora, todos da equipe estão orando, estão divulgando, estão sustentando, estão ajudando efetivamente no trabalho, né? Alguns oram, outros divulgam, outros poucos, 5 ao certo, sustentam periodicamente. E 2 eventualmente, isso já foi maior, já foi o número de 14 pessoas. Hoje são 7 no total, 5 e 2. Mas nós cremos na promessa do Senhor, na graça do Senhor, e confiamos inteiramente que Ele tem o melhor para nós, sempre. Então é um motivo de muita gratidão e muita alegria. Eu vou ler a devocional, irmãos, que nos foi enviada por um membro da equipe, o Everson, que manda as devocionais para as minhas meditações. Aliás, vou mencionar rapidamente, a missionária Vivian Lopes já ministrou 2, está concluindo o terceiro livro. Pastora Margarete já ministrou 2 também, Jeremias e Hebreus, e já está pensando no próximo. Nós temos o Everson com as devocionais de abertura. Nós temos no blog a responsabilidade mais da missionária Vivian, e você pode usar essa biblioteca, porque tudo do WhatsApp e do canal YouTube ela posta no blog logos7.blogspot.com. Também há pessoas que formaram um grupo de oração, já oravam antes, já orando desde 5 anos, mas são o sustento de oração. Agradeço ao irmão Freitas, irmã Mariléia, pela iniciativa de abrir o grupo de oração Notícias da Pastora Margarete. Antes era Notícias do Pastor Gama, foi assim que começou, e agora temos esse. E, na verdade, com isso nós temos um grande impulso, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, todos que estão no grupo orando, muito obrigado. Todos que estão divulgando ao longo desses 5 anos, muito obrigado. E também no canal Metanoia, em particular, Ana Paula e Márcio, Rosário, do Camargo Rosário, caso da Aninha, editando as ministrações, e nós já temos lá mais de 10 ministrações postadas. Então, agradecemos a Deus por tudo isso e que o Senhor nos abençoe. Irmãos, o capítulo 24 renova tudo aquilo que nós falamos até aqui. Tem de diferente a informação sobre a morte de Josué e de Eleazar e os ossos de José, que ele pediu que fossem enterrados na terra prometida. Mas o contexto é de renovação da aliança. Repito, contexto é de renovação da aliança de Israel com o Senhor. Tá bom? Então já vimos em 23 capítulos várias vezes. E agora vamos ver de novo a renovação da aliança, Israel decidindo seguir o Senhor, e no final esse elemento histórico. Então, penso que hoje é mais um dia de gratidão, mais um dia festivo, do que uma novidade no texto. Vamos ler a devocional que nos foi enviada. Diz assim: se você está enfrentando desafios, lembre-se de que com Jesus não há situação impossível de ser transformada. Confie nele, entregue-lhe sua vida e permita que ele trabalhe em você. Ele é o Deus que faz milagres, e pode mudar tudo para melhor. Deixe que sua presença e poder guiem seus passos e você verá a mudança acontecer. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Senhor Jesus, transforme minha vida, capacita-me a confiar em teu poder de mudança. Ele nos abençoou e nós o abençoamos e abençoamos a todos os irmãos. É essa a oração hoje, irmãos. Senhor Jesus, transforme nossa vida e nos capacite a confiar em teu poder de mudança. Quem sabe uma mudança para você que está me ouvindo e ainda não tinha confessado, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, faça essa mudança, confesse, creia no coração e confesse com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a mudança que te faz uma nova criatura, uma nova criação. Se você já é nascido de novo, como centenas aqui, então peça outra mudança. Senhor, santifica a minha vida, para que eu não seja só, no dizer de Wesley, um quase cristão, capaz de realizar uma série de coisas, uma série de obras religiosas, uma série de obras sociais, uma série de coisas que podem parecer para os outros como se eu de fato fosse cristão, mas de fato não são nada. Nada, nada, nada. Porque eu, de coração, não o aceitei. Um ateu poderia fazer completamente aquilo que eu faço. Então, você que já nasceu de novo, peça, Senhor, muda minha vida e me faz um cristão raiz, me faz um cristão radical. Radical é nesse sentido, não de fanatismo, mas no sentido de que aquele que vai até a raiz, que é cristão para valer. E se você já está em processo de santificação, peça outra mudança. Senhor, me ajude a cumprir a grande comissão, ser e fazer discípulos. Transforma-me numa árvore frutífera para que eu te agrade. Gere em mim os frutos do Espírito, o fruto da luz, o fruto do Espírito, o fruto da luz. Gere em mim, em nome de Jesus, gere em mim essa mudança. Eu quero renovar contigo a aliança hoje, como Israel fez lá no capítulo 24. Eu quero renovar, faz de mim um discípulo teu. E se você já está nessa obra da vida com Deus, buscando imagem e semelhança, buscando o fruto do Espírito, buscando a perfeição cristã, então peça, Senhor, prepara-me, glorifica o teu nome, glorificando esse teu servo, para que eu entre glorificado a habitar no novo céu e na nova terra. Essas são as mudanças que eu recomendo a vocês hoje, nesse dia de renovação da aliança. É assim que nós vamos ver no capítulo 24 agora, tá bem? Renovação da aliança em Siquém. Versículo 1. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Shechem, Siquém. Convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo, assim diz Yahvé, o Deus de Israel, há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam outros deuses. Inclusive, Terá, pai de Abraão. Abraão e pai de Nahor, ou como conhecemos, Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, toda a terra de Canaã, irmãos, preste atenção. Eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Isso é importantíssimo para quem quer entender a geopolítica desse momento. Eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Quem não lê Bíblia acaba falando besteira, né? Eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Ainda bem por você que está lendo a palavra, está ouvindo a palavra. Eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão, feri o Egito com as pragas e prodígios com as quais castiguei aquele povo e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei. Portanto, vossos pais os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Aleluia! É o Senhor quem dá vitória. Vós presenciastes e vistes com os vossos próprios olhos tudo que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar na terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos. E assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu, pessoalmente, vos salvei da sua mão. Em seguida, atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os dois reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estais hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura. Irmãos, de 1 a 13 é uma coisa fabulosa. O Senhor fala diversas vezes: fui eu quem fiz tudo. Desde Abraão até agora, fui eu. E aí vai chamar Israel para a renovação do pacto. Irmãos, em primeiro lugar, foi o Senhor quem nos deu a vida. É o Senhor quem nos dá a vida em abundância. É o Senhor quem nos dá tudo o que precisamos. É o Senhor quem providencia todas as coisas. É Ele quem nos faz vencer as adversidades. É Ele. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, versículo 14. Israel, diante disso, escolhe seguir o Senhor. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio, no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, Se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades, as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmão, se as pessoas querem servir deuses, divindades, e eu falo assim mesmo, sabe? Espantalhos, postos em pepinal. Se isso é amplamente divulgado pela mídia, elas têm o direito civil de fazer isso, mas estão caminhando para o nada, para a morte. Se querem servir divindades, né? O Deus da floresta, o Deus da praia, o Deus do mar, o Deus não sei o quê, escolham. Hoje é a quem querem servir. Se querem servir a essas divindades, sirvam. E morram com elas. E sejam nulas como elas são nulas. E sejam nada como elas são nada. Agora, se nós queremos servir ao Senhor, então sirvamos só a Ele. Eu e a minha casa, de Josué, serviremos ao Senhor. Versículo 16. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos outros deuses. É isso que nós precisamos ouvir hoje da cristandade. Longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos costumes de outros deuses que estão aí impregnados numa sociedade vazia, fútil, rasa, imbecilizada, global e imbecilizada. Longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos faz subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aleluia! Que nós digamos a mesma coisa. Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir a Yahvé, pois ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, não é possível servir a dois senhores, né? Vai lá para o Novo Testamento. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuares aos deuses pagãos, que não passam de estatuetas, não passam disso, não são mais nada. Se cultuarem os deuses pagãos, ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco, ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo declarou diante de Josué: não, é a Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes a Yahvé para adorar e servir. Responderam em uníssono: sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o Eterno, nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Irmão, irmã, hoje é o dia, lança fora toda representação de ídolo, lança fora em nome de Jesus. O Deus verdadeiro é Deus invisível, mas real. É o eterno, é o criador, é o libertador, é o justo juiz, é o senhor dos exércitos, é a inspiração para o conhecimento e a sabedoria, é o espírito da profecia, é o Deus revelado. Homo revelatus, como se diz em latim. Dio mysterium, homo revelatus. O Deus de mistério se fez revelado em um ser humano, é Jesus Cristo. Não tem representação de figura, de imagem. Não faça isso, abandone isso. Faça um pacto com o Deus invisível, fale com ele. Ele é o eterno, ele é o teu criador. Ele está disposto a ter um relacionamento contigo, a te abençoar sobremaneira, a te dar paz. Faça uma aliança com ele. Renove a sua aliança com ele. Em nome de Jesus. A celebração, versículo 25. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém. Ele enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, a Torá, depois ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada, fica próximo ao santuário de Yahvé. Josué declarou então, diante de toda a comunidade israelita, eis que essa pedra será um testemunho perpétuo contra nós, porquanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Deus. Então, Josué despediu o povo e cada um retornou à sua propriedade. Além do simbolismo cultural do povo hebreu de colocar a pedra, isso nos faz lembrar que somos pedras vivas no edifício espiritual que Cristo nos reuniu. Isso nos faz lembrar que Jesus disse que ia demolir o templo e em 3 dias ele o ergueria, e quanto a filhos de Abraão, ele poderia levantar das pedras filhos de Abraão. Ele estava falando de um novo movimento, um movimento de gente fiel que segue o Messias, mas que dá sequência a essa aliança. Curiosamente, irmãos, irmãs, o Deus tradicionalmente cultuado pelo povo cananeu em Siquém, só uma nota, era chamado Baal Berit, Deus da aliança. E eles estão fazendo uma aliança aqui, Juízes capítulo 9. Josué renova a grande e eterna aliança com Deus, com o seu povo. Depois Jesus vai estabelecer uma nova aliança com seu povo, na qualidade de servo e profeta do Senhor. Aleluia. Compare essa atitude com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Quando nós casamos, você tem uma aliança e ao completar 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, as pessoas celebram e fazem uma renovação da aliança. O casamento é o mesmo, mas há uma renovação da aliança. E há uma nova aliança, geralmente. A nova aliança não invalida todo o casamento que foi até agora. Pelo contrário, ela celebra o casamento. Mas ela traz algo novo. E Jesus trouxe não algo, ele trouxe tudo que representava a novidade de vida dessa aliança que já estava escrita, mas que só a partir dele nós podemos entender. Josué ergue o sétimo memorial da terra prometida, versículo 26. Por que sétimo? A fim de trazer à memória de Israel a obra que Yahvé prometera e realizar em favor dos seus filhos. A esses monumentos acrescentam-se as ruínas perpétuas de Jericó, e assim a própria terra dá seu pleno testemunho a todo o povo de Israel em todos os tempos, lembrando que o número 7 tem o sentido de completude. Por isso, número 7. Completude, perfeição divina. Tomar posse total da terra e nela descansar no shalom, a paz, a prosperidade de Deus, só dependeria de uma coisa: obediência total e irrestrita à palavra de Yahvé. Eu digo a você, Jesus é o número 7. Aliás, ele é o 7 vezes 7. Então, esse memorial já está posto. Por que 7 vezes 7, pastor? Porque ele 7 representa a completude de Deus, plenamente Deus. E o outro 7 representa plenamente humano. Jesus plenamente Deus, Jesus plenamente ser humano. É o 7 vezes 7. Agora, irmãos, só bastava tomar posse total da terra e descansar no shalom. E para nós, só resta tomar posse total da vida de Deus e descansar no shalom, na paz, na prosperidade de Deus. E isso só depende de uma coisa: obediência total e irrestrita à palavra de Yahvé. Por isso eu me alegro que você esteja dando tanta atenção a essa leitura bíblica. Muito obrigado. Louvado seja Deus e a Ele seja toda adoração. Os últimos versículos, irmãos, irmãs, para encerrar essa devocional e todo o livro. A morte de Josué e Eleazar. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Timnat-Sera. Timnat-Sera significa porção frutífera. Aleluia! Josué foi uma porção frutífera e ele foi enterrado ali, nesse lugar que se chamava porção frutífera. Que seja você uma porção frutífera diante de Deus e diante do semelhante. Nos montes de Efraim foi enterrado, ao norte do monte de Gaash. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos e líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Para finalizar o 32 e 33, com toda a gratidão, finalizar esse capítulo e finalizar esse livro, que vai estar postado no blog em breve. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito. Ele tinha morrido centenas de anos antes. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Olha só, isso era posse de Jacó, como era posse de Abraão, como foi posse de Isaac. Eles compraram tudo, percorreram todo aquele território e compraram praticamente tudo, era deles. Com o período da escravidão eles se foram e aí o terreno ficou vazio, casa vazia, acaba sendo ocupada. Mas originalmente isso foi dado a Abraão e aos seus descendentes, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José, por herança, Efraim e Manassés, tá bem? Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada a seu filho Finéias. Santíssimo Deus, essa é a tua palavra, e a tua palavra é santíssima também. Nós te bendizemos. Eu li agora o último versículo do capítulo 24. E mais um livro da Bíblia está lido com os irmãos e as irmãs. Está partilhado. Que essa palavra que foi partilhada tenha reflexo na vida de cada pessoa. Cada pessoa. Cada irmão, irmã, cada pessoa que ainda não aceitou o Senhor, cada pessoa que já aceitou. Senhor, em nome de Jesus, opera uma obra poderosa, uma porção frutífera nesse trabalho, para que nós também possamos depois descansar em paz, sabendo que tudo que estava ao nosso alcance, nós o fizemos para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, nós oramos, nós abençoamos os irmãos e as irmãs em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, inspiradora, consoladora, motivadora do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado sobre a terra. E assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.